Ora, muito boa noite, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina e hoje especial de Natal. Estamos no dia 24 de dezembro e temos muitas prendas, não para vocês, mas sim para as figuras de 2011. Fazemos também aqui uma declaração de interesse. O nosso programa não emigra, não sai daqui. Continua sempre na Rádio Zero, todos os sábados, a partir das 18h03. Continuamos com a mesma equipa, Rui Salvador e Otávio Oliveira. Muito boa noite aos dois, muito boa noite. muito boa noite. Uma salva de palmas aqui dada pela nossa espectadora que está neste momento a mexer no telemóvel e a tirar fotografias para o Facebook. Não é assim? É sim, senhor. Hoje, além das nossas prendas de Natal, mais à frente, temos também passos Coelho e depois uma conversa sobre de tudo um pouco. Vamos falar de tudo Agora que hoje. falaste de, Vamos falar tudo. Vamos falar tudo hoje. Sim. De Passos Coelho. Ontem descobri, pá, e fiquei feliz. De certa maneira feliz. Depois de dar o preço certo, que é um. Ah, Que é um programa. um programa de gente honesta, Sim, digamos. Começou um programa diametralmente diferente, que é o Tempo de Antena, sim. E descobri que Francisco Louçã está vivo. Francisco Louçã está vivo, é verdade. Não, mas. E... mas é, pá, esquecemos uma coisa. Fiquei muito contente. Esquecemos uma coisa. De desejar Feliz Natal a todos aqueles que nos ouvem. Podemos desejar no fim também. Podemos também desejar no fim. Neste momento são 18h03, está a ser feito o bacalhau ou o peru em casa dos nossos ouvintes e nós estamos a passar a consoada com eles. É pá, vocês não se sentem da família, não se sentem felizes e contentes. Pá, não, o Otávio está com um sorriso de orelha a orelha. Muito não, bom. Não, porque estamos a gravar 2 dias antes, portanto não faz diferença. Não, isto é em direto. Eu tenho ali o Pinheiro. Antes de entrarmos nos temas propriamente ditos, temos novamente o momento, Nicola, depois da passada semana com frases bonitas e talentosas por parte de quem é diretor de marketing ou trabalha no marketing da Nicola, nós hoje presenteamos os nossos ouvintes com novas frases aguerridas e fofinhas, não é? Assim, nós fomos beber café, não é verdade? Tu fizeste questão de guardar os pacotes e tenho aqui 3 frases absolutamente fantásticas da Nicola. A primeira delas é, e depois peço um comentário a cada um de vós. Uma noite vir bruxa e lança um feitiço. Hoje é a noite. O que vos apraz dizer sobre isto é uma frase com qualidade. Poética, diria. Não é? Já vimos aqui melhores. Já vimos aqui melhores. Eu continuo a achar que as da semana passada eram melhores. As da semana passada. Ah, a de contar os sinais era qualquer coisa. Temos também aqui. Embaciamos os vidros do carro também. Desculpa, Ruben. Não, porque eu estava a mover dos diabos. Uma noite, troco-te as voltas. Futurologia. Hoje é a noite. Ou seja, quinta-feira. Ah, não, hoje é sábado. Mas sábado à noite, se ir à noite e tal, troco-te as voltas e tal. Troco-te as voltas. Isto é bom. É muito bonita. E a última frase com que presenteamos os nossos caros ouvintes. Uma noite, uso uma frase de Nicola para o engate. Hoje é a noite. Esta semana passada tinha mais qualidade. Mas tinha um pendor erótico. Mas esta um é verdade. Erótico, esta do, um esta do diferente. Esta do troco das voltas, o que acontece só é o Emerson todos os fins de semana. Pois é. Quem é o Emerson? Joga no Benfica. Fez o número 3. Do Benfica. E quem lhe disse que era jogador de futebol enganou-o bem. Nós, Conversas de Esquina, não vos enganamos. Temos e-mail, conversas.de.esquina1@gmail.com. esquina1.conversas.1@gmail.com. Elas nem no Natal me deixam com o mail que eu criei. Eu criei o mail sozinho, sem ninguém. E temos também. É uma coisa difícil. Exigente, do ponto de vista intelectual. Ainda por cima no Gmail. Então, Rui, calma. E temos a nossa página oficial. Procurar no Facebook, Conversas de Esquina. Temos a partir de hoje, não, mas de há 4 dias para cá, mais ou menos. Temos todos os nossos programas online e disponíveis para download. Temos que criar a página do Clube de Fãs. Encontramos um site que não nos pede qualquer tipo de dólar, porque eles falam, tipo os americanos falam em dólares, não nos pede qualquer tipo de dólar para nós colocarmos lá os nossos programas. Já sabes abrir um browser e pesquisar no Google. Mas continua. Fizeste a barba, cortaste o cabelo e sabes ir à net. Fiz a barba, cortei o cabelo e... Tu estás um homenzinho, pá. E atenção que a minha primeira... Comprei uma máquina de barbear passado 3 anos e ela não trabalhava e há 2 dias atrás tive que trocar pela série 3, que é patrocinada. Não, em que o anúncio é feito pelo Mourinho. Sinto uma pessoa feliz. E Mourinho deu um colete a um jogador do Ponré Fadina. Vocês viram o estádio em que ficou o balneário dessa equipa depois do Real Madrid ter ido lá jogar? Não. Com não as pisas, as meias, as camisolas, que aparecia à Feira de Carcavelos. Pá, muito bom. Não vi. Se bem que no Mais Futebol sim. Estava um vídeo do túnel do Manchester City contra o Arsenal, que foi um vídeo que Manchester City pôs na net, e aquilo sim, tu vês ali como é que funciona um túnel à séria, com cavalheiros de um lado para o outro a cumprimentarem-se no fim do jogo, nada de confusões, pisas e tartes também entrarem para, para os balneários, reuniões com os árbitros. E o, tudo muito, e tudo o muito correto. Pá, tu que recebeu um sinal. Ah, vou entregar aqui os pacotes de Nicola à nossa gerente. E o Wenger com cara de asiado, que é uma coisa que este ano se tem visto muito. Começa a tornar-se um hábito ver o Wenger com essa cara. E eu fico triste, não é? Pelo meu Arsenal. Sabem qual é a coisa que eu mais anseio neste Natal? É uma história com o Balotelli no dia 24 de dezembro. Pá, qualquer coisa envolver Missa do Galo e Balotelli. Epá, ou envolver Mães Natal, ou coisa Natal assim. E Balotelli. E por aí. Bem, hoje... E estamos há 5 minutos a falar. Estamos há 5 minutos a falar. Porque hoje decidimos, como é Natal, também não trazer qualquer tipo de pivô para dirigirmos-nos à comunidade que nos ouve neste momento. Espero bem que o Peru esteja com um sabor gostoso. Vamos começar, então... Epá, isto tem que ser... Epá, se o Zé Malhoa pega uma música brasileira e a traduz para português, porque é que nós não podemos também falar na língua do Brasil? A minha música de José Malhoa é a Macarena, em português. Ele tem assim em português. Procurem isso, tem, pá. Tem. Isso é surreal. Ele tem, ela falou e vai só ouvir. Ela tem a cassete. Olá, Nascimento, estás boa? Olá. Diz olá. Olá. Ah, ela tem a cassete. Ela tem a cassete. Yeah. Ah, atenção, que David Carreira gravou o seu segundo videoclipe e tem lá o Fernando, que é o pai da Fanny, tem lá Paulo Futre, tem lá Zezé Camarinha, pá, tem um rol. Mas isso faz sentido porque o pai da Fanny é claramente parente de Zezé Camarinha, só que é cor-de-rosa. Sim. Por falar em pai da Fanny, libertem a Fanny. Vamos voltar à carga com a casa de chinês. No próximo domingo, libertem a Fanny. No domingo assistem, pá, porque... Estava a fazer zapping. Sim. E estava sim. Mesmo, porque às vezes vejo aquilo bonito, mas nesse momento estava a fazer zapping. Pá, e aparece uma Fanny ocupar-me o ecrã inteiro, com a cara cor-de-rosa, e aquilo assustou-me, porque parecia que ela estava a ter um ataque. Ela tem o corpo todo de um determinado tom, e depois a cara, aquilo destroça um bocadinho, aquilo... Parece que põe uma insolação. Destroça é o que dizemos. Eu fiz o sinal de... Os jovens que arrumam carros. Ando com isto para a frente. É, vamos andar com isto então. O que é que se riu assim dessa maneira? Então, nós vamos começar com Pedro Passos Coelho, que falou sobre imigração, nomeadamente dos professores. Paulo Rangel veio também falar sobre uma agência de imigração e andamos todos basicamente às turras porque, segundo a oposição, o governo quer que os portugueses saiam do nosso país e, segundo o governo, esta é uma solução para os portugueses que estejam sem emprego e sem esperanças no seu futuro e que aqui em Portugal... não tendem a ter melhores condições de vida. Agora, fica a pergunta, quem é que tem razão? Governo? Oposição? Será que o governo está a assumir uma estratégia errada? Haverá má política de comunicação no PSD? Epá, é as perguntas que ficam. Vamos falar um bocadinho de política antes de irmos até às prendas. Rui Miguel Dias Salvador, tu que és sabes um perito... Sabes o meu nome todo. Sei, graças ao Facebook, tenho falado muito contigo nessa rede social. E gostei muito de hoje quando telefonei tu me chamares-me chato. Tu que sabes tudo sobre política internacional e nomeadamente sobre os fluxos migratórios nesta Europa fora, o que te apraz dizer sobre esta problemática de Pedro Passos Coelho apelar à imigração, pelo menos dos professores, e depois de Paulo Rangel ter dito, o governo devia fazer era uma agência de imigração. O que é que tens a dizer sobre isto? Diz lá. Eu antes disso tudo quero dizer que da próxima vez que Mário Nogueira aparecer em algum telejornal, eu desligo as televisões e paro de ver o telejornal. Apareceu nos três das generalistas. Esse senhor é omnipresente. Alguém dá um espirro ou tem uma constipação e aparece o Mário Nogueira a dizer. Ele não diz nada, mas aparece a falar, a proferir sons. E não aparecer a Ana Avoila já é uma sorte. Estou um bocado farto do Mário Nogueira. Mudem um boneco ao menos, percebes? Estou mesmo farto do homem até aos cabelos. Pronto, mas imigração. Em relação ao que Passos Coelho disse. Primeiro, o contexto todo é um bocado estranho, porque ele vai dar uma entrevista ao Correio da Manhã. Okay. Eu posso dar um número. Na semana passada, Pedro Passos Coelho deu 6 entrevistas. Um homem é requisitado. Em relação ao que ele disse, eu sou jovem e gostava de emigrar um dia. Brevemente possível, se tivesse possibilidades para. Portanto, não me choca o que ele disse. Se está mal cá, procuramos noutro sítio. Tudo bem. Provavelmente não é o discurso de que estamos à espera por parte do líder da nação, por assim dizer. Mas percebo. E percebo também que as pessoas fiquem um bocado chateadas com isso. Não acho que seja caso para tanto. Mas como a política dos nossos dias é mais a maneira, como tu dizes, para depois de podermos ou não atacar, do que o que tu dizes propriamente, torna-se um bocado irrelevante. Porque, próprio Marcelo, depois no domingo, ele disse que Passos Coelho não devia ter dito XY, mas devia ter dito YX. Ou seja, é essa pequena preocupação com a forma e não com o conteúdo que me preocupa. Sim. Em relação ao conteúdo, eu sei que é esquisito vermos um primeiro-ministro dizer este tipo de coisas, e não é provavelmente muito, muito agradável, mas não é nada que me choque particularmente, e depois claro que isso criou mais polémica. Eu não tenho nada contra os professores, até acho que é uma profissão muito, muito engraçada e fazem falta. E é uma profissão necessária, é pá. Sim, quer dizer, às vezes... Olha, Maria Nogueira a vir este programa. Mas sabes que os professores, muitas vezes, eu falava disto com o Otávio ali há bocado, é um bocado... Cá tu ou és professor, ou és advogado, ou és arquiteto, ou és médico, ou não prestas para nada. Portanto, há aquela um bocado de sensação de os professores estão no patamar acima, portanto, qualquer coisa que façam contra nós é um crime. Portanto, em modos gerais, não me choca o que Passos Coelho disse. Eu próprio que gostava de emigrar, fosse professor ou homem do lixo. O que Marcelo disse, basicamente, é que a forma como foi dito foi errada, nomeadamente na questão dos professores. O problema está lá, cada vez temos menos gente jovem, cada vez temos menos pessoas a frequentar a escola, e existem professores a mais para a evolução que a população jovem vai ter e para o que o futuro para outra o futuro coisa, que se outra coisa que eu acho que... Sim, sim, mas deixa-me só completar a ideia. O que Marcelo veio dizer era que devia-se encarar o problema de frente e falar na imigração como uma forma dos professores que estão desempregados ou não estão colocados de terem outra opção de vida, e nomeadamente com os acordos que existem com a CPLP para selecionar no Brasil, Guiné, Cabo Verde, pá, por aí, os professores poderiam ter outra forma de ganhar, entre aspas, a vida. Mas, da forma como foi dito, sugere logo o apelo do governo daqui. Que as pessoas vão-se embora daqui e nos deixem em paz. Isso depois provoca, claro, ondas de choque. Não acho a ideia má, como ao longo dos anos já existiram outras ideias boas, mas depois parece que no nosso país temos a estranha capacidade de ter boas ideias, mas não ter organização. E não ter forma de as tornar possíveis. Por exemplo, eu não estou a ver alguma organização, algum protocolo que vise ajudar as pessoas a emigrar e arranjar emprego, etc., de uma forma bem, bem estabelecida e que ajude verdadeiramente. Era aqui que podia entrar a tal... Acho que falta organização. A agência de imigração que Paulo Rangel falou, e também foi violentamente atacada nos dias seguintes. É ou não necessário criar uma agência de imigração em Portugal? Otávio. Eu acho... Boa pergunta. Não, eu não acho que seja necessário criar uma agência de imigração. Mas por uma razão muito simples. A imigração é um fenómeno que já vem de uma série de anos. A realidade do Estado português é esta. Nós somos um país com questões estruturais por resolver. Já de longa data, e esta é a realidade com que nós vamos ter que nos deparar nos próximos tempos. Nós temos uma taxa de natalidade que é manifestamente insuficiente face às necessidades do país. Temos um excedente de professores, ou um excedente de produção de professores, digamos, produção entre aspas, obviamente, de professores anualmente. O que é que nós podemos fazer? Não podemos inverter os números, nem podemos mascarar a realidade. Se neste momento nós sabemos que países que nós tanto apregoamos como nossos parceiros, como nossos irmãos, têm necessidade de docentes, por que não, por iniciativa própria, as pessoas procurarem soluções alternativas nestes países? E atenção, obviamente que isto vindo da boca de um primeiro-ministro pode chocar, ou mais facilmente fere suscetibilidades do que se for o comum dos cidadãos a dizer. Agora, quantos colegas, quantas pessoas que nós conhecemos não dizem, eu acabo o curso e vou-me embora daqui? Porquê que, sendo o primeiro-ministro a dizer isto, ou pura e simplesmente abrir uma porta, a dizer, há esta alternativa? Porque o Passos Coelho, na verdade, não disse a ninguém, vão-se embora. Agora disse, procurem alternativas lá fora. Nos países da CPLP, neste caso, ainda há dias, o José Eduardo Santos dizia que precisa de 15 mil docentes em Angola. Por que não explorar esta janela de oportunidade? Dilma Rousseff veio dizer a mesma coisa. Há um déficit de professores no Brasil. Vamos então aproveitar essa necessidade. E de facto, choca-me um bocadinho o aproveitamento político. O aproveitamento político que é feito. Mas lá está. Depois vamos novamente voltar a ser acusados da tal questão do pluralismo e tudo mais. Mas não consigo conceber. O próprio Hermano Esteves Pereira, que é diretor adjunto do Correio da Manhã, dizia que, contra esta onda de críticas, que o Pedro Passos Coelho, pura e simplesmente, não abriu a porta, não disse a ninguém, vão-se embora. Abriu os olhos a muita gente, e a verdade é esta. Na década de 60, e mesmo nos inícios da década de 70, Portugal foi obrigado, ou muitos portugueses viram obrigados a procurar soluções para a sua própria vida na Europa. Com a transformação da realidade mundial, estas soluções se calhar vão passar por países emergentes como Brasil ou como Angola ou mesmo como outras ex-colónias. Eu vou dar o exemplo de Timor, que não vive uma situação tão, tão próspera como Angola ou Brasil, mas que também eu sei de oportunidades que continuam a existir em Timor, na Guiné, na São Tomé, etc. E são oportunidades, na minha opinião, que devem ser procuradas. Paulo Rangel disse, também foi criticado, mas quanto a mim também não vejo grande motivo para essas críticas. Ele classificou as declarações de Passos Coelho como mais ou menos felizes. Eu não acho que sejam nem mais nem menos felizes, são pragmáticas, são realistas. E quero relembrar apenas, para as pessoas que agora apontam o dedo a Passos Coelho por ter dito isto, que a Ministra do Trabalho... Disse à Fox. De Sócrates, exatamente. Helena André... Disse em 2010 que as pessoas portuguesas, o mercado de trabalho português, tinha que ser mais aberto e flexível. E se isso passasse pela imigração, pois então que fosse. Portanto, nós aqui não podemos ter a memória demasiado curta ou apontar só o dedo quando nos convém. Óbvio que eu não gosto por princípio, nem acho, e até defenderia ou esperava que não fosse necessário haver declarações deste tipo por parte de um primeiro-ministro português. Mas a verdade é esta. Não há dinheiro, não há palhaço, não há emprego. As soluções não podem ser procuradas internamente, têm que ser procuradas lá fora. Meus amigos, é aquilo que nós temos vindo a falar nos últimos programas todos. É duro, é muito duro uma pessoa ter as suas raízes num país, ter a sua família cá, ter as suas dinâmicas sociais completamente definidas e estabelecidas em determinado sítio. Mas foi por este desconforto que Portugal conseguiu uma série de coisas, conseguiu ser o que é hoje. Se nós não tivéssemos partido à descoberta do mundo, tínhamos continuado plantados neste cantinho à beira do Oceano Atlântico. Portanto, enfim. Choca, mas é a tal dura realidade com a qual temos que encarar de frente. Agora, falar disto no dia de Natal, será que o Natal também pode emigrar? Para outro local. Será que o Natal hoje vai emigrar? Vamos ter menos prendas? Será que sim? Houve um dia que eu vi no Facebook muitos feeds de uma suposta notícia a dizer que o governo queria mudar o Natal dia 24. Isso é mentira. Isso foi muito chido. Não, mas tinha piada. Mas tem. Há quem diga, atenção, há quem diga que alguns historiadores, e quem somos nós para os desmentir, que a data do Natal, que comemora o nascimento de Jesus, está mal, e que ele nasceu sim no verão, o que era consideravelmente chato. Não, era chato. Eu acho que seria melhor. Vocês não acham que o Natal no verão não seria melhor, tendo em conta as temperaturas, tendo em conta até o espírito de... porque o inverno é frio, as pessoas estão desanimadas. Vais para o hemisfério sul e resolves o teu problema, está bem? Ah, pois é. Pá, no Brasil é verão, apesar do Rio de Janeiro estar a chover. Tu podes, inclusive, ir para aquela cidade do Brasil que se chama Natal. Cidade Natal. Aquele jogador do Belenenses, não sei se vocês se lembram, que chegou a Belém e disse que era uma honra jogar na terra onde Jesus nasceu. A terra onde Jesus nasceu foi um plano. Nós estamos na Alameda, estamos perto de onde Jesus nasceu. Isto abre-nos portas. Uma revista hoje dizia, saiba o que é que Jesus fez entre os 12 e os 30 anos. Ninguém quer saber, o que é que se interessa? Será que terá sido um adolescente normal? Não, viveu em pobreza auto-infligida. Foi? Foi. Isso, segundo diz a revista. Ah, tu leste? Leste... Não li o título. Ah, leste esse título. Deixa-me adivinhar, vem na sábado. Acho que sim. É pá, como é que eu adivinho estas coisas? Isto então abre-nos portas para o momento alto do dia de hoje. Estamos no dia 24, dia de Consoada. Estamos bem próximos do Natal, bem próximos da meia-noite para abrir as prendas. Ou então não, o Pai Natal existe. Criancinhas, o Pai Natal existe, só podem abrir dia 25. Ele vai entrar para a chaminé e tal. É um porreiraço. Nós aqui vamos antecipar-nos ao Pai Natal e vamos já oferecer umas prendas à malta que se destacou em 2011. Este até momento. Tenho medo de quem tu trazes, pai. Sim, sim. Porque atenção. Nós não sabemos quem ninguém quem são sabe. Epá, nem eu. Ninguém sabe, não estou a brincar. Ninguém sabe os nomes a quem nós vamos oferecer prendas. Meus amigos, estão preparados para abrir o vosso espírito natalício aos famosos que invadem este mar que é Portugal? Estão prontos a dar prendas às grandes figuras de 2011? Estão prontos? Olha, pá, digam qualquer coisa, por favor. Morreu o Kim Jong-il. Eu queria falar sobre isso, antes de irmos às prendas. Epá, o que é que vocês têm a dizer sobre, e isto, atenção, sobre as imagens que nós temos visto na televisão de pessoas a chorar compulsivamente e a darem murros a elas próprias com a morte do Kim Jong-il? Eu hoje vi na RTP um sociólogo qualquer, um especialista qualquer, não sei quem era o senhor. O Nuno Rogério. Não era o Nuno Rogério. A dizer que nós não temos capacidade para perceber o que as pessoas estão a sentir porque somos de um contexto cultural completamente diferente. E eu até aí percebo. Mas acho que se fosse eu também chorava. Aquilo, na minha opinião, já dava a consequência que podia ter por aquilo não chorar. Aquilo já é quase síndrome de Estocolmo. Repara, eles foram sujeitos a tanta lavagem cerebral, a um culto tão... de tanta subjugação, de tanta veneração do querido líder. No fundo, eu até acredito que eles sintam aquilo. Enfim, é a mesma coisa que se nós estivéssemos cá... Eu acho que há pessoas, embora de forma completamente diferente, ainda hoje choram a morte de Salazar. Ou de Sá Carneiro. Pá, diferente. Sim, mas... sim. Portanto, Doutor António. Não me choca muito que, tendo em conta todos aqueles mecanismos da Coreia do Norte, de lavagem cerebral, não me choca nada que as pessoas de facto sintam aquilo. Choca-me à luz dos valores que nós defendemos em democracia, no Estado de Direito, e que estamos habituados a... ou que já tomamos como garantidos, sobretudo nas democracias ocidentais. Lá não me causa grande estranheza. Claro que aquilo é fantástico para as visualizações no YouTube e para abrir telejornais. Exatamente. E é engraçado. E até é engraçado ver pessoas a baterem em si mesmas. Mas têm filas. Eu hoje vi, eles vão em fila, completamente sérios, tipo normais. Exato. E quando chegam a um certo sítio, dá-lhes o clique, eles começam a chorar e a atirar-se para o chão. Não, que é muito engraçado. Não me choca muito. Enfim. Não... Coreia do Norte é aquele país onde o primeiro jogo da seleção, transmitido em direto, levaram 7 de Portugal. E que a partir do minuto 50 deixou-se de ouvir os gajos estavam a fazer, os gajos, as pessoas estavam a fazer os relatos. E no jogo antes eles marcaram um golo e depois só mostraram o golo que tinha sido marcado contra o Brasil. E não os dois do Brasil. É verdade. Grande Dunga. Grande Dunga. O que é que tu fizeste à seleção? É para o Neymar. O que é que tu jogaste naquela. Bem, vamos então às prendas. O cabelo do Neymar é uma rica prenda. Vamos então às prendas de Natal e o primeiro nome a ser lançado para a mesa é. Alguém que faça aqui o rufo dos tambores. Pum-se. O vencedor das eleições do Sporting Clube Portugal, Paulo Futre. O que é que vocês dariam a este homem que revitalizou a sua carreira e neste momento, além de ser ex-jogador de futebol, é empresário, ator, realizador, é tudo. O que é que vocês davam? Neste momento estão pensativos. Estarão certamente a pensar o que estará numa loja do chinês. Eu ofereceria. Coisas estás baratas? A ver aquelas coisas que portáteis que servem para tu medires o teu próprio álcool? Sim, sim. Eu oferecia um para a taxa de Basófia. Porque há um limite da taxa de Basófia em que um tipo já não pode conduzir. Deixa-me é chato. Deixa-me só. Eu dava um controlador portátil de taxa de Basófia. Sim. E uma carteira nova, porque acho que ele precisa, que aquilo é um corrupio. Deixa-me só fazer um pequeno apontamento, já que nós falámos em chineses, deixa-me só dizer que os 21% do estado da EDP foram vendidos a uma empresa chinesa. Podes falar, Otávio. Eu dava-lhe, muito provavelmente, um dicionário. Mas de que? Castelhano-português? Português-castelhano ou português só? Eu dava-lhe um só de português. Só português, chegava. Era suficiente. Porque repara, aquilo já é tão, já é uma língua tão fundida, tão, tão mesclada, que o Paulo Futre já está à vontade aquilo... deste lado da fronteira, do outro. É uma língua muito própria do Paulo Futre, mas eu dava-lhe um dicionário de português. Ele finta com os braços. Ele finta. Pois é. Ele finta então com os braços, ele disse isso naquele maravilhoso programa. Último a sair. O segundo nome esteve envolvido em grande polémica neste ano. Fez algumas capas do Correio da Manhã. Está envolvido em alguns processos menos próprios. É um ser que nós poderíamos considerar um bocadinho híbrido. Não sei. De seu nome José Castelo Branco. Que prenda dariam ao senhor do Jet Set Nacional? Epá, isto agora foi aqui uma reação dentro deste estúdio, minha Nossa Senhora. Talvez uma... Renato Seabra. Ah, nós vamos ser processados. E não é por outro tipo de pessoas. Sim. Agora fiquei um bocado com sentido com esta... O Otávio não tem nada para dar. O Otávio é um ferreta. Otávio, dá lá uma prenda. Lá. Não eu sejas... Eu dou. Calma. Epá. Azevinho. Um bacalhau com natas. Também não. Para, estás a piorar as coisas. É pá, o que é que se dá a uma pessoa que tu pura e simplesmente queres que caia no esquecimento? Não sei, epá, não sei. Talvez um chicote? Também não. Eu pagava-lhe uma viagem para uma ilha em que não houvesse qualquer tipo de exposição mediática, qualquer, uma viagem para uma ilha daquelas que não são de ninguém. Uma ilha é algures perdida no Pacífico, fica por lá. É? Sim. E pagavas tua viagem e tal? Exatamente, a passagem, tudo. Tudo, pago por mim. Nem davas um cartãozinho FNAC, nem nada. Não precisa. Ele já tem tanta coisa, não precisa. Nós que fomos intervencionados externamente e conhecemos bem a pessoa que liderou a missão da chamada Troika em Portugal, seu nome Paul Thompson, o que é que vocês diriam a este senhor que neste momento está a dizer que os ordenados da função pública vão ter que ser reduzidos em mais 3 mil milhões de euros? O que é que vocês dariam ao nosso, neste momento, grande líder? Paul Thompson. Gosto do nome. E ele é bem... Ele é bem gay. Bem. Nada. Sim. Tem uns olhos verdes bonitos, pá. Continuando. Eu também. Pois tens. O que é que dariam a Paul Thompson? Talvez um livro de macroeconomia? Uma máquina de calcular, só. O Samuelson, aquele o livro. Samuelson, exatamente. Samuelson, sim. Vocês dariam. Vou mostrar o microfone. Vocês dariam um livro para ele tentar perceber o que é realmente a economia, não é? Não. O Samuelson. Samuelson? Sim, mas ele disse um livro para tentar perceber a economia. Não, Samuelson não dá porque explica-te uma coisa na página 7 e depois para perceber o resto tens que ir à página 130. E aquilo ainda é um calhamaço. Atenção que é um ótimo livro. E é caro. Atenção que é um ótimo livro. E é carote. Opa, vamos ter aqui agora uma discussão literária? Não. Acho que todos já estudámos por esse livro. Já todos tivemos que pegar. Quem está a estudar, e atenção, está a estudar filosofia, é... Sócrates, o nosso primeiro-ministro até meados de abril. Porquê que o Otávio começou a... O Otávio começou agora a dançar... Sim. Mas continua. Não, o que eu ia pedir é que desse uma prenda ao nosso primeiro-ministro até meados de abril, que depois saiu, perdeu as eleições legislativas e foi para Paris estudar filosofia. Eu dava a José Sócrates uma coisa que se costuma fazer na nossa faculdade, que normalmente é apresentada pela lista I... Que é um manifesto chamado Lições de Ética Democrática. E dava isso a José Sócrates. Só. Ele ia gostar de ler, é uma boa. Uma leitura leve, feita por alguns colegas nossos do ISC, que era capaz de lhe dar jeito. Rui, darias talvez um livro de Kant. O Otávio agora. Foi sério. Gostei. Depois de fazer aquele movimento com o braço, de rodopio. O que nos transporta, aliás, para uma situação que está a ganhar cada vez mais fama em Portugal, que é, no dia 24, a seguir à meia-noite, teres aberto as prendas, vumba, sair à noite. Curtir a noite toda. Já antes que isso é assim. Não, agora, isso... tem, não, agora não, tem, não. Pegado, tem pegado de moda. Na Madeira, no dia 23, é que há uma coisa muito engraçada, que é a noite do mercado. A geração do meu irmão, dos 30 e poucos anos, tem esse costume de ir sair. E a malta de 20 e muitos tem costume de ir sair no dia de Natal. A seguir à meia-noite, abres as prendas e tal. Vais. Mas isso agora tem tido entrevistas, reportagens na televisão. É para o Sócrates. Uma licenciatura, talvez? Eu pensei nisso, pagar as propinas de uma licenciatura. Achas que... Terias capacidade monetária para tal situação? Não. Ficarias então em dívida. Sim. Pois precisarias de um intervencionismo, sim, intervenção externa. Mas pagar, mas pagar a dívida é uma ideia de criança, portanto eu estava à vontade. Ah, pá, pois é. Muito menos. Muito mais com ele. Quem sucedeu? Pedro. Ah, não, já disse a pessoa. Ah, faz rewind. Rewind. Não. Quem sucedeu a José Sócrates como primeiro-ministro foi Pedro Passos Coelho, que neste momento. E peço para vós que estáis aí desse lado fazer um exercício. Vão até o YouTube e coloquem o vídeo do debate entre Pedro Passos Coelho e José Sócrates em maio de 2011. Olhem para a cara do Pedro Passos Coelho. E reparem na cara de Pedro Passos Coelho em dezembro de 2011. E reparem em como ele envelheceu. Está a ficar um creme ali, anti-rugas e tal, não fazia mal nenhum. Agora, aquilo que eu vos pergunto é uma prenda, aqui para o nosso, Primeiro-Ministro. Eu recomendava-lhe o médico do Garcia Pereira. Pá, o Garcia Pereira continua numa forma... Pois. Não envelhece, pois não. Exato. E, mas sem ser isso, o que é que tu lhe darias? Darias um tratamento para combater o envelhecimento? Ou não? Ou darias um livro sobre a imigração? Olha, porque não? A imigração em Portugal de 1920 a 1960. Pá, se existisse, ou não? Isso deve ser um livro muito interessante. Não, porque se calhar não existe. E se calhar tínhamos que escrever. Pedro Passos Coelho. Otávio está muito pensativo, está muito refletivo em relação. É época natalícia, deixa-me assim. Macambúzio. Que palavra foi esta? Macambúzio? Deixa-te alterado. Não, algo pensativo. Pensativo, nostálgico. Reflexivo, nostálgico. Perdão. Com tosse. Exatamente. E também. Nós não editamos nada. Tosse e não sei o que. Tosse e rewinds vai tudo. Vai natural. Porque eu deixei o Peru no forno e também tenho que me despachar, porque senão depois o Peru vai... O que é que isso quer dizer? Hã? O que é que isso quer dizer? Pá, deixei o Peru no forno. Tenho que o tirar às 7h20. Tenho jantar. Por tu vês para aquilo ler as frases de Nicole e depois deixaste mas não, ainda não deste eu não prenda. Dei, eu sei, eu estou aqui a enganhar. Mas estás a ver se dás prenda. Ofereci-lhe uma tarde num solário, porque ele e a mulher dele, aquilo. Faz contraste. Otávio. Vá, Otávio, dá-lhe lá uma mega prenda. Tu que um livro, és um fã? Dizem por aí, és um fã de Pedro Passos Coelho? Não, estou a brincar, não és? Não, mas o que é que tu darias ao nosso Primeiro-Ministro? Dava-lhe um... Ai, pá, isto ia ser muito duro, pá. Ia dizer um assaime para o Miguel Relvas, mas... será que isto se ouviu? É pá, por favor, aí vamos ser processados. Tu estavas a ter queixado de mim, Otávio. Ai, sim. Mas sim, e... Coitadinho do Miguel Relvas neste programa. Coitado. De rádio. Eu gosto dele, pá. Sim. Mas seria algo dentro deste género, sim, sem dúvida. Seria algo deste... Não vale a pena. Eu vou tentar emendar a mão, olha. Já está feito. Epá, foi aqui uma situação estranha. Pronto, podes seguir. Posso seguir? Então, mas ouve lá, honestamente, tal como eu digo isto, também dizia nas legislaturas anteriores, eu acho que se as prendas tivessem sido dadas há 2 anos ou há 1 ano, provavelmente pediria a mesma coisa para Francisco Assis ou para Augusto Santos Silva ou para... Bem, para aquelas... Pedro Silva Pereira, exatamente. Para essas destacadas figuras, portanto... Desapareceu esse jovem. Onde está? Qualquer, não, onde é, está é deputado, Pedro é deputado, Silva Pereira? É deputado. Qualquer governo tem que ter sempre assim o seu cão de caça, entre aspas. Portanto... É aquele membro que reage a tudo, que fala sobre tudo, que dá o peito às balas sobre tudo. E neste governo é Miguel Relvas, indiscutivelmente. Ias dizer no plural. Exatamente. Maroto. Não, então lançai-me para Miguel Relvas. Muito boa noite, acabámos de ser processados. Outra personagem que esteve em grande em 2011, ele ganhou um campeonato, ganhou uma Liga Europa, ganhou uma Supertaça e ganhou uma Taça de Portugal. Com um 6-2 sobre o Guimarães. Falo de André Vilas, com 2 L's, boas. O que é que vocês dariam ao atual, será ainda atual, treinador do Chelsea? É pá, porque este qualquer momento pode ser despedido. Este é fácil. O que ele mais precisa neste momento são jogadores de jeito, muito simplesmente. Não. Um sobretudo novo. Olha o casaco Armani. Eu acho que o Otávio lhe oferecia um contrato de volta para o... Exatamente, eu oferecia-lhe um contrato para ele voltar para a cadeira de sonho. Que é para ver se o Porto ainda vai a tempo de ser campeão, percebes? Com este Vítor Pereira. Então não vai. Não, Não, vai. Obviamente que eu acho que o Porto é campeão. Já disse isto várias vezes. Vocês viram aquela frase do treinador do Passos de Ferreira que disse que é bastante difícil marcar o Hulk com um lateral de 60 quilos? 60 quilos, claro. É óbvio. Estamos a falar do melhor jogador da liga. Henrique. Opa. Vai aqui suscitar discussão? Não. Discussão. Não há? Não vai haver? Rui Miguel não entra nesta discussão? Não vai à aposta? Visto que é o jogador que mais diferença faz na liga, pode-se afirmar que é o melhor. Quem diz na liga? Diz na taça da liga, sim. Whatever. Angela Merkel. O que é que vocês dariam à licenciada em Química, chanceler alemã e casada com um senhor mais pequenino que ela? Pá. É extremamente interessante. Tá. Com quem? Com aquele anão que faz as novelas da TV? O Sarkozy. Não, mas a Merkel, dariam o quê? Algum moncherry para adoçar um pouco a personalidade e o caráter aqui da nossa presidente? Ou não? Um moncherry, um merci. Olha o merci. Merci por seres assim. Angela Merkel. Angela Merkel, que é a chanceler alemã, portuguesa, italiana, espanhola, por aí. Eu já vi que não posso ir às compras com vocês. Eu disse que ias expor em público a minha dificuldade em escolher prendas. Mas já compraste prendas para a família? Já, estão todas compradas. Pronto. Posso ser mal? Podes. Mas isto é para mesmo para ser mal. De mau gosto. Sim. Uma consulta no Talon. Tá bom. Mas tu tens a noção que o Talon foi acusado de violência doméstica. Ah, pronto. Aí está, Ruben e o Cor-de-Rosa. Todas as semanas ele sabe as histórias todas. Não, mas e contra mim falo. Não, mas a semana passada falámos sobre isso. E essencialmente era o Cor-de-Rosa da política, mas eu também sei muito o Cor-de-Rosa aí que se vai passando aí no Jet Set. Isto porquê? Porque eu tenho uma fixação pela... Eu volto a dizer isto, eu tenho uma fixação pelas capas da TV 7 e da TV Guia. Epá, aquilo é chamativo. E depois a minha mãe compra a Nova Gente, e eu leio. Mas, epá, pronto. Okay. A minha mãe, claro. A tua mãe é comprar a Nova Gente. Já ouvi desculpas melhores. Otávio, a minha mãe gosta de ler a Nova Gente. Prenda para Angela Merkel. Angela Merkel. Para as pessoas não dizem os R's. É Merkel. Mas pode não ser. Não, é Merkel. Eu ofereci-lhe um Sarkozy. É sempre bom ter um Sarkozy em casa, fazer umas festinhas e tal. Mas vinha com a edição especial que traz Carla Bruni ou sem a edição especial que não traz Carla Bruni? Com é o whole package. É a loucura. É pá, viva o Natal. Isto definitivamente é noite de Natal. Isto já é noite de Natal. Próximo programa nós estamos cá. Portanto, nós em 30 segundos acabámos de juntar Angela Merkel, Sarkozy e Carla Bruni na mesma fotografia. E atenção, na próxima semana, e eu posso já tornar isto oficial, nós vamos estar com vocês no dia, adivinhem só, da passagem de ano 31, vamos estar a 6 horas da passagem de ano com espumante, vamos estar aqui com copos e vamos fazer uma tipo Herman, vamos fazer um programa em direto. Está ali escrito, é proibido beber, comer e fumar dentro do estúdio. Opa. Bebe Santos. Isso não é válido para o dia 31. Isso não é válido para o dia 31, é verdade. Vamos estar com vocês na passagem de ano, vamos estar aqui como o RTP vai fazer a sua passagem de ano, que é gravar 20 dias antes e depois passá-la na passagem de ano, falhando completamente. Vamos lançar meia-noite. Fogo de artifício dentro vamos do estúdio. Vamos lançar fogo de artifício. Vamos depois sair daqui diretos para o campo pequeno. Pronto. Vou-me... Tu não há mais prendinhas? Ah, vocês querem mais quantas pessoas? Acho que tu quiseres, vai debitando nomes. Mais uma ou duas, a seguir mudamos para outra coisa. Mas depois mudamos para outra situação. Então deixem-me cá pensar num nome para vocês darem uma prenda. Jorge Jesus. Eu acho que aqui... Não. Eu dava-lhe muitos gigadores agora. Ele precisa de gigadores para reforçar a equipa. Era isto que eu queria. Ah, sim. Esta malta está muito... Ah, não sei se é o Giannini, se é o... Mas dava-lhe gigadores. Basicamente dava-lhe gigadores. Aquilo... Está forte. Isto é o... É pá, é assim, o Benfica este ano está forte, percebes? Mas sim, precisa de gigadores. É assim, eu acredito nele. Era isto que eu queria, sim. Eu acredito nele. Eu dava-lhe... Um cabeleireiro não, porque este agora já é melhorzinho, ou então ele... Ou ele mudou de cabeleireiro, dele. Tira a mão de frente, sim. Desculpa, Ruben. Não, sim, está desculpado. A Jorge Jesus dava um ponta de lança. Um ponta de lança? Isso é um tipo sério. Um ponta de lança com nota artística. Um ponta de lança com nota artística. Era isto que eu queria. Que é depois para jogar com o Nico. Com o Nico de um lado e com o Pablo do outro. Mas, Rui, tu sabes uma coisa? Tu, quando fores mais velhote, vais ter o cabelo parecido com o de Jorge Jesus. O Pablo. o Pablo este ano está melhor fisicamente e temos que acreditar. Fiquei bastante triste quando fiz a barba e cortei o cabelo de ser, deixar de ser parecido com o Pablo Aimar. Bem, outra pessoa, é verdade, está toda a quebra na cabeça que sim. Ah, Nascimento, está cá mais 5. Deixa eu ver isto na rádio. Ouvi-se muito bem. Ela foi também uma das figuras de 2011, nomeadamente no mundo da música, foi operada recentemente e vai estar parada. Falo de Adele, a nossa menina do Someone Like You e do Set Fire to the Rain. Tu estás a abrir um precedente para que todas as miúdas do GIS que se deixem de falar connosco depois deste momento. Mas por que razão? Não sei, a menos que o Otávio lhe vá dar uma coisa fofinha. Sabe, a Adele quebrou, pá, recordes atrás de recordes de vendas. Pá, foi operada, coitada. Eu andei a fazer um forcing para ela vir ao Alive, mas foi operada, coitadinha. Tu andaste a fazer um forcing para ela vir ao Alive? Andei. Pá, tinhas Florence and the Machine, tinhas os Radiohead. Sim, mas como é que fizeste esse forcing? Hã? Como é que fizeste esse forcing? Spam em páginas de internet. Com guindaste. Não, fui para o passeio marítimo de Algés com uma bandeira, com uma foto da Adele. Foste com um guindaste. Fui, depois andei lá a abracejar a foto. O que é que eu dava assim? É pá, a Adele dava-lhe só um cartãozinho a desejar as melhoras. Não quero. Pois, eu também. Eu não desejo nada à senhora. Até gosto. Até não gosto muito. Vocês não gostam gosto do, e não gosto. Vocês desse, não gostam do estilo de música da Adele? Não são propriamente fãs de... Eu acho que para a música de pip que passa na nossa rádio, se as noções de música pop e mudarem para esse tipo de coisas, para a Adele e para a Florence, etc., apesar de eu gostar da Florence e da Adele, nem por isso, eu fico muito contente. Em vez de estar a passar Black Eyed Peas 2 anos com a mesma letra. Exatamente. Aliás, eu gosto da Adele, não está nem de longe nem perto no meu leque de músicos preferidos. Mas... Eu canto bem, eu sei, obrigado. Queiroz, eterna saudade. Não está de longe nem de perto no meu leque. Porque achas que não ganhámos nada com músicos, essa música? Músicos preferidos, mas a única coisa que me chateia é de facto estarmos constantemente até a exaustão. Agora é a dela, até o pessoal se fartar todo isto. Mas pronto, sim, dava-lhe um cartãozinho. E agora tens o Michel Teló. É verdade. Foi em Lisboa. Ela podia se chamar HXL. Padum-te. José Malhoa. Piada do ano. O José Malhoa. Vamos falar de José Malhoa. E depois tem um último nome para. Eu já para fiz vocês. 3 ou 4 piadas com excesso de peso e eu não tenho nada contra pessoas que têm mais ou menos peso. Eu não quero saber. Depois estás mais magro, pá. Estou só a brincar. Michel Teló, esse é aquele do Ai se eu te pego, Ai se eu te pego. É verdade. Pá, era meter esse jovem, o José Malhoa, num contentor para o Botsuana e eles nunca mais voltarem. Mas sabes que o Michel Teló vem a Portugal. Sabes que. Sim, mas percebes, quando ele viesse, era metê-lo num daqueles contentores que estão ali ao pé do rio. Juntamente com o Leão do Madagascar e essas coisas assim, todos lá para aquela. Eu mandei uma organização do concerto dele no Campo Pequeno a perguntar quanto é que se pagava só para ouvir o Ai se eu te pego, mas até agora não me responderam. Com um bilhete para o concerto dele são 20€. Epá, e tirando o resto das músicas e que não tem piada nenhuma. O resto das músicas não tem piada. Agora o Ai se eu te pego, uma pessoa via, entrava e vinha-se embora. E depois ficavam 3 pessoas a assistir ao resto do concerto. Agora tens a versão portuguesa. Tal coisa, a versão portuguesa com... Muito engraçada. Atenção que a versão brasileira é Ai se eu te pego, Ai se eu te pego. A versão portuguesa é Ai se eu te pego, Ai se eu te pego. José Malhoa, que ao vivo usa assim camisas verdes, cor de alface fluorescente, e depois ele tem problemas de suor e fica cheio de manchas. Pá, José Malhoa ao vivo é qualquer coisa. É um nervoso. Ele, apesar de ter tantos anos de carreira, ele fica normal. José Malhoa, que apresentou esse novo single no Natal dos Hospitais. Pá, que é o maior sofrimento que este. Pá, não há. Não há. Não é. Não é. Não é possível. Último nome. Não vou fazer qualquer tipo de piada sobre hospitais, sobre Natal. Ai, sobre Natal, sobre Ai te pego, do José Malhoa. Vamos evitar. Gajo que não se consegue. Epá, enfim. Fazemos um mês de programa. Não, fazemos um mês de programa hoje. É o programa número 5. Sim, continua. Qual é que é o último nome? O último nome. Não queremos ouvir. Ah, que má onda. É lá. É pá. Já estamos bem perto do fim. É pá, o tempo passa realmente depressa. Quando tu consegues passar aqui uma hora sem dizer nada. Pois é. Ainda faltam 14 minutos. Pô. Mas isto é a situação do Natal. Vocês, epá, antes de lançar o último nome, vocês ainda sentem algum tipo. Eu quando era puto sentia muito aquela coisa de ser Natal e tal, as prendas e tal. Mas vocês já não sentem aquele coisa no ar de ser Natal e. Eu sempre gostei muito do Natal. Sim. E deixa-me muito entusiasmado, como podes ver pelo meu tom de voz, que até fica diferente para estes dias. É verdade. Fica. Então eu discordo. Eu estou aqui e estou extasiado uma completamente. Pergunta, uma por pergunta, dentro. Uma curiosidade minha. Vocês acreditaram no Pai Natal até que idade? Eu mais não, ou menos. Eu aos 6 anos descobri que era... Eu fui por volta dessa idade também, 6 anos. Foi a minha tia que comprou a cassete do Tarzan, que era aldrabado. Talvez um bocadinho mais tarde, sim. Eu ponto aí para os 6, 7 anos, sim, por aí. Eu descobri que tinha as prendas escondidas dentro do armário da minha mãe. Fui lá uma vez mexer e falei, pai, pá, não existe. Fiquei desiludido, pá. Fiquei bastante desiludido. Vocês não sentiram algum tipo de desilusão? Sabes que em minha casa havia eu tenho medo do havia um bocadinho aquela tradição de irmos todos dormir a partir de uma certa hora. Imagina, dormíamos, vamos lá, chegava uma certa hora, 10h30, 11h, íamos todos dormir um bocadinho e depois acordavam os primos todos, os primos, os irmãos e fins, acordavam-nos a todos para, depois da meia-noite, uns minutinhos depois, olhem, o Pai Natal já veio, deixou-vos aqui isto. E pronto, era de facto uma grande surpresa para nós, porque nós nunca víamos o Pai Natal e havia este misticismo. Mas sim, sou entusiasta de Natal, gosto muito de Natal. Está a notar, sim. Gosto mesmo muito de Natal. Acho que é uma época particularmente feliz. É uma época em que as pessoas, seja fruto de algum... seja esporádico ou não, mas as pessoas de facto põem a mão na consciência em certas coisas, pensam um bocadinho mais naqueles valores da solidariedade, da união, da todas essas coisas, que embora eu acho que em muitos casos seja postiço, mas o Natal tem um encanto, quanto mais não seja por aquela união familiar, por aquele sentimento de partilha de dois dias, de um dia e meio, eu acho particularmente bonito, independentemente das pessoas acreditarem em todas as coisas que estão subjacentes ao Natal, mas é um ambiente muito, muito típico, e talvez por eu ter sido criado numa família que sempre valorizou bastante o Natal, continuo a ter, apesar de pronto, já sou mais velho, já não acredito no Pai Natal, obviamente, já não estou desde as 2 da tarde a contar os minutos para abrir as prendas, mas gosto dos momentos, gosto de ficar à mesa horas e horas e horas a conversar e acho que pessoalmente agora que já acho que o Natal, que já, emocionado, que já acho temos que idade para partilhar o licoberão e o whisky com os nossos pais, ainda é mais interessante. Acho que o Natal é uma boa oportunidade às vezes até para tu é um escape à tua rotina anual, é uma oportunidade para estares com pessoas que às vezes não tens a oportunidade tantas vezes, da tua família. Contar muitas peripécias, contar um bocadinho daquilo que foi o ano, fazer o teu próprio balanço, tendo em conta que na passagem de ano as pessoas, nós jovens, temos muito o vício de vício entre aspas, de o passar fora de casa e, o balanço na passagem e de beber muito... uns copos e já é um balanço mais literal, é um balanço literal. enfim, hei de ser eternamente um apaixonado pelo Natal. Natal. Epá, parem de passar o Sozinho em Casa, já pois chega. Já passou. Acabem. Vai dar o Avatar este ano. Eu gosto. Story 3. E para além de que dão ótimos filmes, normalmente dão bons filmes da televisão na altura de Natal. Dão o Gladiador todos os anos. Parem de dar o Natal. O Gladiador é um filme que pode ser visualizado 300 vezes, continuará a ser bom. Parem de transmitir o Natal dos hospitais. Vão lá, façam o espetáculo, mas não transmitam na TV. Por favor. É Serviço Público de Televisão. Por favor. Depois deste pequeno ensaio sobre o Natal e sobre os valores do Natal, da solidariedade, da amizade, este ano, dia 25, do amor. Sim. E agora eu vou introduzir um tema para deixar completamente à nora. Não, falta um nome para dar prenda. Então diz. Posso dizer depois tu. Cristiano Ronaldo. What's the gift for this man? Yeah, now I speak English. Sim. Qual é que é a prenda para um senhor que tem quase tudo? E um telemóvel acabou de vibrar. Sim. eu honestamente dava-lhe um spray para afugentar os insetos e essas coisas, porque eu realmente estou cansado de ver esta perseguição, sobretudo em Portugal, que é feita ao Cristiano Ronaldo. Ele tem responsabilidade pela postura que tem, pelas provocações constantes, pelos gestos mais obscenos, mas eu não me revejo em nada, e eu não sou fã de Cristiano Ronaldo, como já disse muitas vezes, mas não me revejo em nada na pequenez das pessoas que estão constantemente a apontar o dedo ao Cristiano Ronaldo por coisas verdadeiramente insignificantes, e acho que de facto são pequenos, são mosquitos que estão constantemente a aborrecê-lo e a aborrecer-me e a aborrecer quem vê as notícias. Já não basta os apoiantes dos rivais. Portanto, dava-lhe mesmo um sprayzinho para afugentar insetos. Subscrevo totalmente e acho que ele devia ser visto, apesar de tudo, como um exemplo, porque era um rapaz que morava no fim do mundo praticamente e saiu do fim do mundo para ser o mais bem pago, um dos melhores, no que ele faz. Portanto, eu acho que isso ia ser um exemplo para toda a gente. Exatamente, porque e a verdade é esta, e vamos aproveitar a época do Natal. Trabalha muito, é jogar à bola, é só correr e jogar à bola. É. Mas ele trabalha. Pode não ser a pessoa mais eloquente do mundo, não ser a pessoa que diga as coisas mais brilhantes do mundo, pode não ser, por vezes, o mais consciente e o mais lúcido nas afirmações que faz. Mas a verdade é, naquilo que faz, é dos melhores. E trabalhou se não para mesmo isso? Melhor. Trabalha diariamente para se manter no topo. Trabalha diariamente para se manter no topo, ao contrário da grande maioria dos portugueses. E acho que é um bocadinho este exercício de reflexão que devemos fazer. E emigrou. É, tanto barulho. Epá, atenção que nós temos fotos desta emissão no Facebook e acabou de aparecer aqui uma foto do microfone. Epá, o que é que se passou aqui? Então, temos agora fotógrafa oficial, faz agora parte da nossa equipa. Ia dizer que dia 25 começa finalmente a NBA com três grandes jogos. Aconselho-lhe a toda a gente. Vais ver filmes ou vais ver NBA? Vou ver NBA, porque lá saber dos filmes. Há três jogos. Temos Boston, Nova York às 5, Dallas, Miami às 7 e Chicago Lakers às 10:30. Portanto, são três jogos, não tripla, porque no basquete não há empates. Vou para Chicago Lakers, definitivamente. Se não puder ver os outros. São três jogos dupla, vejam. Mas diga uma coisa, não há jogos da Liga Inglesa este fim de semana? Quer dizer, dia 26. Há dia 26 o Boxing Day. Dia 26 que é segunda. Segunda-feira. É pá, não há jogos de sábado. Ai, que chatice. Porque epá, eu e a NBA temos uma relação bastante difícil, pá. Não há reciprocidade parte a parte. Reciprocidade parte a parte. O que é que eu acabei de dizer? É ambos os dois, essas se coisas. Calhar, calhar há mais gente a precisar de dicionários. Vocês têm a noção que... Houve aqui uma sintonia. O que é que dávamos uns aos outros? Vamos aprender uns aos outros. Agora. Ruben, começa tu. O que é que eu daria ao Otávio? Epá, mais rápido, temos 6 minutos. Não, muito rápido. Epá, eu gosto bastante do estilo que o Otávio possui, nível de indumentária, portanto, uma camisa, um blazer... talvez da Sacra Brothers. ao Rui. O que é que eu daria ao Rui? O Rui. Bem, o Rui tem uma paixão enorme por uma equipa de futebol chamada Sport Lisboa Benfica. E o que é que eu lhe daria? Eu daria-lhe uma camisola personalizada com o número 34 a dizer Rui Salvador. E depois daria-lhe os calções também com o número, as meias e tal. E iria propor um duelo entre nós os dois, baliza a baliza, até à morte. Não estou a brincar, não. Daria-te só. Daria-te, porque daria... o número 34? É pá, não sei. Tu tens cara de 34. Obrigado. É espetacular. Os jogadores das reservas. É porque os jovens que têm esses jogadores são sempre... É o número do Cabo de Vigas. E vamos despachar isto. Porque eu ainda tenho, para nós elegemos o matraquilho do ano da Liga Portuguesa. Rui, rápido. A ti dava-te uma camisa Sacker Brothers. Por causa de... Sim. Azul, assim laranja. Um azul clarinho, mas com os lábios de cor de laranja nas mangas e no bolso. Okay. Já estão todas as fotos? Ah, que bom. Sim, podes continuar. E ao Otávio. Ah, Otávio, ofereci-lhe o bilhete para ele ver o Benfica Porto. E pagava-lhe a bifana. Ah, tá bom. Olha. Badum-te-se. Vai, Otávio, força. A ti, Ruben. A mim, Ruben, sim. Dava-te duas coisas. Primeiro dava-te um controlador de decibéis aqui para o programa. Uma mesa de som nova, sim. E dava-te também uma coisa que eu gosto, que eu aprecio particularmente em ti, já que estávamos a falar de indumentária. São os cascóis. Diz. São exatamente. Cascóis. Gosto bastante dos cascóis. Adoro cascóis, é verdade. Que tu, por hábito, costumas utilizar. Dava-te um dentro do estilo. Vocês gostam tanto do outro e do estilo e não sei o que é. Por acaso foi bonito outra agora. Cor, opa. Dar-te um... Um bocado assustador, mas foi giro. Otávio, nós não vamos para Nova Iorque, para nenhum hotel, pois não? Não. Pronto. Isso foi tão mal. Rui. Rui. Ai, Natal, não consigo ter os óculos na cara. Sim. Ao Rui. Não sei. Ao Rui, muito honestamente, para além de uma peça especial... Peraí. O site do PST Lisboa acabou de ser assaltado pelos Anonymous, qualquer coisa. Tá a agir isto. Vai, sim, sim. Ao Rui, para além de lhe dar algo, uma peça especial no nosso desacordo que está prestes a sair, uma peça dedicada ao Rui Salvador, dava-lhe também... Isso é que era. Dava-lhe também um postal de agradecimento, porque, e agora falando a sério, foi a pessoa com quem eu mais gostei de trabalhar este ano. Mas espera aí uma coisa. Eu estou a bater palmas a mim próprio. Então, e eu? Porque estou a falar a nível global de todos os projetos que eu tive ao longo deste ano. Mas estes 5 programas foram totalmente satisfatórios. E foram, obviamente. Foram prazerosos. Claro que foram. Foram reciprocamente prazerosos. Depois da roupa, tu começas a perguntar se foi prazeroso. Ok, para terminar. Faltam 2 minutinhos. Olha os decibéis. Uma tranquilo do ano. Da Liga Portuguesa. Já cheira a Peru. Mas quem é que tu vais escolher? Só para dizer. Este agora, o matraquilho do ano. Obrigado, Otávio. Matraquilho do ano em Portugal. Pá, muito simples. Pá, o Emerson. Pá, muito, muito simples. Não. Emerson. Mas queres... Esse tem jogado, quer um flop autêntico. Ah, queres um flop? Sim. Queres um flop autêntico? Capdevilha, pá, como é que. Não, para mim, rácio, preço, qualidade, Alexandre. Quem? O Alexandre do Porto. Não sei quem é. Nunca ouvi. Lá está, nunca ouvi. E tu? Ricardo, do Vitória de Setúbal. Ai, oh, Ricardo! É minha! Vocês lembram-se de quando, quando o Ricardo lançou um single que era veste a camisola e pratica na escola, um dia sonhas ser jogador de futebol. E a música acabava assim. Yeah. Ainda temos um minutinho. Epá, temos outra convidada aqui. Outra espectadora. Duas espectadoras agora. Tá, mentira. Onde é que comprou? Alexandre, onde é que tu compraste essas leggings? Não, tá ok. Vá, Paulo. Temos um minuto. Temos então um minuto. Fala de alguma coisa interessante. Podemos então, desde já... Desejar um Feliz Natal. Desejar um Feliz Natal. Pedir um bocadinho desculpa por esta emissão, mas estamos realmente excitados com o Natal. É uma altura do ano que nós gostamos muito. Epá, é verdade. Definitivamente não sabes escolher as palavras. Desculpem. Não, estamos muito, muito felizes com o Natal. Gostamos muito de passar esta horinha com vocês. Gostamos muito de vocês. Não se esqueçam de nos adicionar na nossa página, Conversas de Esquina. Não se esqueçam do nosso mail, não se esqueçam que todos os nossos programas estão online. Vão ver a nossa página, o sítio onde eles estão colocados. Podem fazer download para os vossos computadores e nós voltamos então a ver, ou neste caso a ouvir, na passagem de ano. Faltam 20 segundos ainda, e calma. E obrigada no Nascimento por teres tirado as fotografias. E obrigada no Nascimento. Ah, ganho coragem para falar. Nos últimos 20 obrigada. Segundos ela falou. Nos últimos 20 segundos ela faltam falou. 10 segundos, portanto, se alguém quiser alguma coisa. Voltamos então. Alguma coisa importante. Voltamos então no próximo sábado. Opa, sim. Acaba com uma coisa assim, destalo. Padum-tss.